licencinha parabólica. O pecado mora ao lado do paraíso. Paira no clara bucólica, paralelas que se cruzam em Belém do Pará. Longe, longe, longe aqui do lado, paradoxo, nada nos separa. Eu paro e fico.